tem o poder de me deixar feliz. Tem tudo que eu gosto, tudo que eu sempre quis. Meu coração se alegra quando ela me chama de amor. Não posso mais viver sem ela, sem o seu calor. Quero ficar assim por toda a vida, junto de você, meu grande amor. No meu coração havia uma ferida que você curou com o seu amor. Você se tornou a dona do meu coração. Você já é a dona do meu coração. Este é o DJ Cantor do Pará, DJ Elias Batidão. Você tem o poder de me deixar feliz. Tem tudo que eu gosto, tudo que eu sempre quis. Meu coração se alegra quando ela me chama de amor. Não posso mais viver sem ela, sem o seu calor. Quero ficar assim por toda a vida, junto de você, meu grande amor. No meu coração havia uma pergunta.